chafão, boyzão, joelho, mas que tá na minha mão. Não pago de comédia, por aqui o rap é bruto. Por fim dos boyzinho, meu rap é pique, então estupro. Eu represento os verdadeiros maloqueiros. No exército do rap, ei ladrão, sou fuzileiro. Eu não pago com apoio, eu fortaleço com os reais. Caliban clã, perseverantes, aqui jaz. Eu não esqueço cada um que duvidou. Eu tô aqui, é dos patrícios do terror. Por algum tempo eu sumi, mas nunca me mataram. E malandro pela cinza ressurgi. Voltei pior, bem mais hostil. Vim dominar tuas ovelhas, teu canil. Uma vez por gay sempre será. Se afasta dos maloca, cuida nós. Venha furtar, pô. Eu só peço um tempo, faça voo. Eu sei que você critica, mas é peão de no jogo. Não, não tem perdão, é checkmate dessa vez. O tabuleiro, ele é grande, isso é de lupa reis. Pô, eu só peço um tempo, faça voo. Eu sei que você critica, mas é peão de no jogo. Não, não tem perdão, é checkmate dessa vez. O tabuleiro, ele é grande, isso é de lupa reis. Isso aqui é fácil, isso tudo. Muito tempo coagido, fudido. Muita gente me taxa de vagabundo. Qual é o preço da tua escolha, tiozão? A multidão me ataca com pedras na mão, qual o valor de um trabalho valorizado, embaçado? O corre que eu faço, ladrão, pois da cruz que eu carrego é de uma tonelada. Inimigo na estreita, tem a face mascarada. Passou mapa de dois guetos, o dedo tem milhões. Vivendo no inferno, tô no mar de tubarões. Famintos, sedentos por sangue, querem fazer com que eu me perca, que eu não siga adiante, mas atravesso nem guanado. Se precise, se perdão, pra quem me ameaça com pau na mão. Ouro chegado, a poder do turto é fácil. Quero ver nem vou fazer um terço do que eu faço. Queria vir você no sol, ripando no centro de São Paulo. E o teu trampo divulgando. Tio, a incerteza é a única certeza. Perseverança que mantém a porra da luz acesa. Eu te falei, não sou poeta, não espere isso de mim. Nem sou o gênio azul do Aladdin. Só sou humano, cheio de defeito. Tá ligado, não é aço do que é feito. Teu peito arrombado, eu faço com o pouco que Deus me deu. Tudo quanto aquilo que cê ainda não compreendeu. Cônico, fácil é se opor. Dragões nativa contra nós, o criador. As coisas são maiores do que cê pensa, tio. Mente vazia, se perdem influências, conspirações debaixo do nariz. Não escutam quem vos falam, só escutam quem lhes diz.